All right, hey boys and girls, bem-vindo ao ShockMax.com. Sou David e estou aqui com o Feimerson. Feimerson está participando do desafio esses dias e ele estava me explicando uma coisa, algo que ele estava fazendo para desenvolver o seu inglês que estava ajudando bastante. So, go ahead, Feimerson, explica pra gente aí a sua ideia, o que, que você está fazendo, como é que está te ajudando. Você quer que eu explique em inglês ou português? Português. Eu estou usando, além do, de todas as dicas utilizadas no desafio ShockMax e usando as expressões ShockMax que eu comprei, também estou usando muito. Além de tudo isso, eu estou usando o método que eu mesmo baixei, chamado Kalan Método. O método Kalan é um... Só para eles saberem, é escrito assim, C-A-L-L-E-N. E-N. Kalan. Kalan, se eu não me engano, é C-A-L-L-A-N. A-N. A-N, okay. Isso. Eu pensei que era N. É isso mesmo. Alright. O método, ele vai do simples, bem básico mesmo, ele repetindo a mesma palavra. Por exemplo, this is a chair. Ele vai desde de isso até bem, falando já bem fluentemente, mas ele, o método, ele tem, o que eu baixei as gravações, todos os estágios em MP3, e tem também o livro. Uhum. O livro é de tudo que ele fala lá no método, tem ele em português para você acompanhar. E eu tô, quando eu estudo, eu escuto, de preferência não olho para o livro, eu vou olhar para o livro depois. Eu tento fazer todo aquele estágio só escutando e tentando pronunciar. Muita coisa a gente entende muito, só que quanto mais vai passando os estágios, vai dificultando, mas para aprender novas palavras. Mas eu gravei no MP3 e escutando direto muitas palavras que eu não conhecia, passei a conhecer, e o meu ouvido já está bem prático também, porque fica treinando todos os dias, e hoje, comparado a algum tempo atrás, com tudo isso, o meu ouvido já está bem prático, vamos dizer assim. Faz quanto tempo que você está usando, fazendo isso aí? Isso faz uns 2 ou 3 meses, mais ou menos. 3 meses. Mas comparado do tempo que eu comecei a ouvir, já me ajudou muito, muito mesmo. Uh-huh. Alright. Então você pega os áudios e coloca no MP3, aí vai ouvindo o dia todo. Ouvindo e tentando pronunciar do mesmo jeito. Ele pronuncia e eu fico falando. Aí tudo que ele fala, eu mesmo vou pronunciando para praticar, para tentar falar do mesmo jeito que ele está falando. Uh-huh. Aí você disse que não tenta olhar o livro. Tenta fazer isso sem olhar o livro. Primeiro eu tento escutar o que ele fala, entender o que, é que ele está falando, depois tento pronunciar. Depois é que eu vou olhar o livro só para conferir alguma palavra que eu não sei. No, right. Mas é muito, realmente muito bom mesmo. Uh-huh. Okay. Então primeiro você fica só ouvindo, depois você sabe mais ou menos que ele vai. Ele tipo tem uma pausa para você repetir, ou você vai repetindo simultaneamente? Eu mesmo vou repetindo, boto o áudio o MP3 para repetir. Eu escuto vamos dizer assim, a lição toda, escuto a lição todinha, muita coisa eu entendo. Aí só que eu boto para repetir de novo, aí eu vou tentando pronunciar. Você vai pronunciado mesmo forma que ele tá imitando a mesma forma que ele fala. Não, isso é legal, porque já conheço várias pessoas que disseram que isso ajuda bastante, né? Você vai corrigindo o seu sotaque, isso. A inflexão das palavras, o ritmo, a entonação. A tônica onde pode falar a sílaba tônica correta, né? Isso ajuda muito. Great, Feimerson. Aí depois que você termina de ouvir e imitar, depois você tenta falar primeiro antes de ouvir o áudio? Tento falar eu sozinho, né? Sozinho. Até pensa que eu tô ficando doido na fala sozinho, mas eu tentando. Oh, no, my husband's going crazy! Yes. Mas é muito legal. Eu fiz também, além de tudo isso, eu fiz como fizeram lá no desafio, aquela moça falando que colocou a etiqueta em todos os móveis da casa. Ah, é? Eu fiz isso, botei na casa, tudo que eu não sabia, tá lá também, tudo escrito. Mas tá me ajudando muito o método. Alright, that's good. So that's it, guys. Dica do Feimerson. Utilizando o Kalan Method, né? Você pode pegar áudio e você vai ouvindo, imitando, né? E depois você mesmo vai produzir, tentar falar sozinho. É, fala, faz isso em algum lugar que não tem outras pessoas. Que pensa que você está ficando doido. Exactly. All right, thanks, Firemerson. So, your break time's over, I guess. I think everybody went back to class. So, all right, we'll let you go. But thanks for sharing that tip with us. That was very good. Anything else you want to add in? No, at the very end. Just that. Just listen, and then imitate. Imitate, and then practice. Yes. Very good. Fantastic. Firemerson, thank you very much. I hope you guys enjoyed it. And we'll talk to y'all later. Bye-bye.